E aí, fanfarrão? Procura games e acessórios? Então é a loja perfeita pra você, a Nova Era Games, pra você finalmente cestar direito com seus novos games e acessórios. Oh yeah! Os caras são tão awesome como eu, mas fazem o melhor preço, porque eu não vendo nada mesmo. Você pode se inscrever no canal do YouTube deles e seguir a página do Instagram deles para ficar por dentro de todas as novidades dos games e não perder mais nenhum. E depois ir na loja deles, que fica na Santa Virgínia, em São Paulo, Califórnia, Brasil. Ou viver no século XXI e comprar tudo pela internet e receber os seus jogos quando você menos espera. Oh yeah! Oh, Nova Era Games é a loja que você era aí. Essa loja é confiável? Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável. Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja estão nos comentários fixados desse vídeo. É só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número, senão eu te dou um tiro. Ah, olá! Enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV. Ok, vamos continuar com a saga de rever todos os filmes do Resident Evil. E hoje vamos ver o segundo filme. A história vocês já conhecem. O primeiro filme do casal Paul Anderson e Mila Jovovich era de baixo orçamento, fez muito sucesso e termina num gancho pra sequência que deixou todo mundo hypeado pra caramba. É óbvio que o segundo filme já estava garantido. O que inspirou o senhor? Dinheiro! Esse é o filme que dizem ser o melhor da série, mas vamos descobrir se ele é mesmo hoje. Então você está pronta, Monique do canal Resident Evil Database. Estou aqui, firme e forte. Boa! Então esse é Resident Evil 2, Apocalipse. Que tá mais pra Resident Evil 3, né? Porque tem a Jill e o Nemesis nesse filme. O filme começa com a Alice fazendo um resumo do primeiro filme, em um cenário que parece a abertura do Johnny Quest. Depois de ver a logo com a fonte Edge Trevosa, assistimos uma reportagem de Raccoon City e dá pra ver as montanhas Arklay no mapa, que é onde rola o Resident Evil 1. E a moça no chroma key, que óbvio que eu vou colocar memes atrás dela, fala que tá 32 graus às 6 da manhã e o povo tem coragem de usar calças pra correr, isso vai dar uma micose, fixe. E então vemos que estão reabrindo o laboratório do primeiro filme, mas os caras do Monstro S.A. são atacados por... Nós temos um 2319! E do nada isso vira Velozes e Furiosos, com os carros da Umbrella correndo pra todo lado ao som de Matrix? Era moda naquele tempo. Mas pra quebrar o gelo, olha o cameraman no reflexo do vidro. Isso tá virando um padrão já. E esses agentes Smith da Umbrella estão buscando cientistas pra levá-los a um lugar seguro, usando tela de holograma no para-brisa do carro. Exagero, e fizeram isso antes do Nick Fury da Marvel, né? Mas interessante que a primeira cientista estava assistindo o trailer desse filme, que era um tipo de propaganda de produtos de beleza da Umbrella. E era um trailer da hora, mas meio que produto do seu tempo. Um dos carros foi buscar a filha de um dos doutores, porém ele foi atropelado por um caminhão. E essa cena tem tantos erros cinematográficos que até chega a ser engraçado. Primeiro, que o carro já tava explodindo antes do caminhão atingir ele. Depois dá pra ver as câmeras que filmaram a cena espalhadas no chão e penduradas por todo lado nos mini guindastes, sei lá. Dá pra ver os ferros que estão segurando o carro pra esse outro carrinho azul empurrar ele pelo cenário pra fingir que ele continua capotando. O motorista mega casual na bagunça. É só mais uma quarta-feira. E a equipe de gravação assistindo o acidente lá de longe. O povo de Raccoon City é bem Zé Povinho, hein? Tudo lá olhandinho a bagunça. Essa é uma das batidas de carros mais feias que eu já vi num filme. E é claro que eu tô exagerando, pausando e vendo frame a frame pra achar os mínimos detalhes. Porém, se eu não fizesse isso, pra que que esse vídeo existiria? Vai assistir o filme normal, então, e não me enche o saco. Ele é o nerdola que caça ele. Apesar de toda essa loucura, vemos que a menina passa bem. Assim o filme dá um salto de 13 horas e mostra um pack de pé. E jornais falando da Jill Valentine, que os Stars foram suspensos, pois estão espalhando por aí que lutaram contra zumbis na mansão? Que história é essa, Monique? Pois é, Com esses jornais, dá a entender que os acontecimentos do primeiro jogo realmente aconteceram nesses filmes. Só uma pena que não pudemos assistir isso. E ao invés disso, assistimos a Alice dando voadoras em cachorros. Mas é curioso como aqui também tá escrito que o parceiro da Jill faleceu. E esse parceiro é o Leon S. Kennedy. Tipo, oi? Era pra ser o Chris aqui. E como assim o Leon morreu? Ele até aparece em outro filme e ninguém fala sobre isso. O que aconteceu? Chamaram o sobrinho pra fazer esse jornal aí? Chama o filho da dona Cida, que ele sabe mexer no Photoshop. Depois de ver uma reportagem mostrando o Outbreak Zumbi, que é bem da hora, pois mostra o clima caótico do filme. Basicamente, esse filme só tem três cenas que você pode falar: fim, nós senhores. E a primeira é essa: a Jill entrando na delegacia, mostrando quem é que manda com uma música maneira. Que é isso? Estão infectados. Eu já disse pra atirar na cabeça. A primeira vez que eu assisti isso, eu fiquei tipo, véi, como que ela sabe o que é um zumbi? Ela não tava no primeiro filme. Porém agora, lendo jornais 100% verídicos, sei que ela já trombou os zumbis da mansão. E de novo, né? É uma pena que não podemos assistir isso. Mas poxa vida, olha só pro figurino dessa mulher. Tá perfeito, idêntico à roupa do Resident Evil 3. Sei que até zoam esse visual, tipo, nossa, mas ela usaria uma mini saia no apocalipse zumbi. Para, pô, é mó da hora. O vírus do Resident Evil se espalha rapidão. Ela tá usando roupas casuais, de balada, sei lá. No jogo, ela literalmente começa com o apartamento dela explodindo. Se ela tivesse de Crocs, é o que ela usaria no jogo inteiro. Porém, também entendo que no filme, ela usou essa roupa só pelo fanservice mesmo, pois ela teve mais tempo de se trocar. Até tentaram falar que tava calor no dia que se passa o filme, apesar que só as mulheres que sentem calor aqui, né? Porém, eu agradeço de terem feito ela com a roupa fiel, e não igual ao filme do Mario, que o Mario usa amarelo. E essa cena é quase perfeita, já que a Jill recarrega a arma duas vezes. É tipo quando você recarrega cada tirinho que dá no jogo. E o coldre dela aparece do nada entre uma ceninha rápida. Olha isso, parece o jogo dos sete erros. Ou podemos falar que a Jill tá tão fiel que ela até pausou o jogo e equipou o coldre. E depois de assistirmos nossa rainha reinando com soberania perfeita, vemos a Alice acordando igual no primeiro filme. A cidade tá um caos, povo tentando fugir e helicóptero voando no Canadá. Não, sério, Raccoon City do filme é no Canadá, isso é um banco canadense. É, porque eles filmaram as cenas do Canadá por ser mais barato, mas esqueceram de não enquadrar o maldito banco de outro país. Gênio. Aí vemos uma sobrevivente fugindo dos zumbis, renderizados no Nintendo 64, rodando a 5 frames por segundo. Era moda naquele tempo. E a câmera foca na bunda dela. Damn! Que isso, filme do Double Dragon? Porra! Assim chegou a hora do Chris Redfield brilhar, pulando do helicóptero e atirando em zumbis e chegando estilo Missão Impossível. Indo falar com a moça, ele... Espera um pouco. Oliveira? Tipo, esse Carlos Oliveira? Ah, desculpa minha confusão, mas esse cara é praticamente o Chris Redfield, ainda mais do filminho do Resident Evil 1. Não dá, eu vou chamar ele de Chris Oliveira aqui. Jill finalmente chega na saída da cidade. Conhecemos o amigo dela, interpretado pelo cara que não sabia jogar videogames no filme do Doom. Tava com saudade das taradices desse cara. Você tem um grande coração. Essa não é a única coisa que eu tenho grande, viu? Mas aqui ele se chama Peyton Well, que não é nenhum personagem do jogo. Porém, ele meio que serve pra um substituto do Brad Vickers, que só existe pra morrer mesmo. E aqui o cara do Doom já é mordido na primeira cena dele. Poxa vida, isso foi rápido. Com isso, as autoridades entram em Danger e fecham os portões e começam a atirar na galera para afastar o povo infectado. Ainda mais porque os infectados rodam a 3 frames por segundo. Mas isso nos trouxe a melhor cena desse filme, que é o tiroteio contra a horda zumbi, bem no estilão da abertura do Resident Evil 3. Tem os policiais de Raccoon City que estão com figurino perfeito, os soldadinhos da Umbrella igual no jogo, granadas explodindo pra todo lado e os zumbis até estão melhores que no primeiro filme. Fizeram aquele treinamento extensivo de zumbis de Hollywood, etc. Tirando essa moça que caiu fofo. E no final, depois desse caos, o filme faz a referência suprema, que é a câmera fazendo um close num capacete e aparecendo o reflexo de um zumbi no vidrinho, igualzinho no jogo. Mua! Maravilhoso isso! E essa foi a segunda cena. Venha, senhores! E provavelmente essa é a melhor cena do filme todo, pois é o que a gente queria ver pra começo de conversa, não é? O caos e a luta pela sobrevivência numa cidade sendo tomada por zumbis. E é legal porque o antigo guitarrista da banda Evanescence fez uma ponta nessa cena, como um dos zumbis no meio desse caos. É sério? Eu não queria reparar nisso, mas eu encontrei outros erros nessas cenas. Ah, não. Lá vem. Durante esse fuzuê, a placa da pizzaria do fundo aparece invertida, escrito Azip, Azip. Não só uma vez, ela aparece várias vezes assim. Isso também vale pro Esilop nos carros de polícia. Não tem ideia do porquê fizeram essa atrocidade. Chuto que talvez seja porque gravaram a cena no ângulo errado e ficaria melhor com a cena invertida, pros zumbis virem da esquerda pra direita. Gravar a cena no ângulo errado e depois consertar na edição é algo mais comum do que parece. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Eu só tomei cuidado pra não aparecer o gamer da camisa escrito ao contrário, né? Eu só não esperava ver algo desse tipo num filme de Hollywood, um filme grandão e etc. Agora eles acharam que eu não iria perceber, né? Eu tenho olhos pra esse tipo de merda! Ele é... Depois de ver o cientista procurando a sua filha pela cidade 3D feiosa, poxa, o mapinha do Parasite Eve de PlayStation 1 era mais bonito. Vemos a Alice chegando atrasada na festa e entrando numa lojinha de armas, que lembra até a loja do Kendo do Resident Evil 2. Agora voltamos pra turma da nossa rainha, que estão entrando numa igreja pra se esconder. E eu nunca entendi esse cara correndo aí no fundo. É um erro de gravação ou um zumbi que simplesmente decidiu apertar o passo? Why are you wrong? Dentro da igreja encontram... Vocês têm que sair. Que porcaria de som Palermo foi esse? Fuxa aí! Vocês têm que sair. É sério que não tinha um som menos de desenho animado pra usar aqui? Você. Pior que eles achavam esses fuxa muito maneiro, pois usavam isso em todo lugar. Dos socos e piruetas, até entendo, né? Porque você tá fazendo fuxa, fuxa, fuxa pra todo lado. Porém, até a lanterna faz esse barulho. Foi isso. Mano, ele só puxou a lanterna casualmente. Isso não é uma vaca borboleta pra você ficar fazendo manobras. Quem que é o sonoplasta daqui? Os Power Rangers? É legal o sonzinho, mas você sabe acender fósforo assim? Oh, fudida! A desgraçada é foda até espera, era o Chris que fumava no primeiro jogo. Não quero mais que você anda com essas influências negativas sua. Mas olha só essa cena, olha essa composição, olha essa Jill. Parece cena do Resident Evil Remake, mas com skin do Resident Evil 3. A atmosfera, o figurino, mesmo ela perdendo a blusinha branca amarrada na cintura, mas tudo bem. Nesse climão, ela encontra um padre com uma zumbi e como uma campeã, ela resolve tudo tranquilo. E logo depois... Eu não vou fazer isso de novo, não. O cara do Doom puxa ela, pois tem leakers na igreja. E o efeito deles estão bem competentes. Estão se encaixando melhor na iluminação do cenário, diferente do primeiro filme. Mas quando chegam perto da câmera, parecem o Carnificina do Homem-Aranha do PlayStation 1. Acho que é porque não são muito bem detalhados. Estão gosmentos demais. Parece que caíram numa piscina de chocolate. E é engraçado, pois eles são cegos igual no jogo. Mas ao mesmo tempo, eles enxergam. E com essa visão de demolidor, um leaker consegue pegar o sobrevivente da arminha que faz... E acho engraçado, vocês lembram o que acontecia com o Licker do primeiro filme, né? Lá o Licker sofreu uma mutação depois de comer alguém. Então por que diabos o Licker desse segundo filme não evoluiu igual o outro? Ele tá segurando a Everstone? Mas não importa, pois do nada... Ah, não! Oh, não! Eu tinha que dar o mortal de costas! Ai, caramba, que exagero! Isso foi tão brega que eu chutei um ataque cardíaco. Quem você pensa que é? Você sabe que passou dos limites quando a pessoa que você resgatou também te achou metida demais. Quem você pensa que é? Eu sou o Resident Evil. O verdadeiro Resident Evil são os amigos que fazemos no caminho. E o filme bom acabou por aqui. Então você pode dar o seu like se gostou desse vídeo, se inscrever no canal se caso não for inscrito e assistir outros vídeos aí. Pois agora começa a segunda parte desse filme, a parte ruim. Daqui pra frente, a Jill é rebaixada pra apenas uma figurante num filme do Resident Evil. É tipo se na série do Last of Us aparecesse o Antônio e o Joel se tornasse obsoleto e inútil. Pois é o que acontece aqui. A partir da cena da igreja, a Jill apenas fica no fundão só fazendo pose, enquanto o diretor tá lá. Olha minha mulher, ela é muito mais foda. Olha minha mulher. E nas lutas, as duas parecem o Chaves e o Kiko competindo com os brinquedos cada vez maiores. Jill dá um soco, Alice dá 10 socos. Jill dá uma rasteira, Alice dá um coice sem olhar. Jill quebra um pescoço, Alice faz... Sei lá que golpe é esse que também tem no filme do Mortal Kombat. Se fosse dois homens aqui, seria uma competição pra ver quem tem o pau maior. Porém, são duas mulheres, então elas estão competindo pra ver quem... Ver quem... Eu não faço ideia do que as mulheres competem. Mas é uma competição aí delas. Ao decorrer do filme, vocês vão ver a autoestima da Jill indo pro ralo. Mas o cemitério da igreja levanta zumbis das tumbas e só falta eles dançar Thriller de tão clichêzinho que eles são. Eu sempre achei que isso era um erro, pois eles teriam que ser mordidos pra virar zumbis. Eles já estavam enterrados, né? Mas eu tenho uma pequena teoria que talvez explicaria isso. No começo do filme, dá a entender que os zumbis escapam da colmeia do primeiro filme. Porém, iria demorar um pouco pra galera do mal subir até a superfície. Então, o que realmente vazou dali foi aquele bendito gás tóxico. Claro que com esse gás todos os personagens estariam condenados, mas a única sobrevivente foi a Alice, pois, claro, é a Alice, né? Então esse gás teria sido absorvido pela Terra e reanimado os mortos do cemitério. É uma explicação tonta? É, claro que é, mas também temos zumbis de cemitério do Resident Evil Code Verônica, então meio que isso é aceitável, é uma referência, Agora conhecemos mais um personagem. Esse doido atropelando zumbis na rua. Sai, desgraçado! E curiosidade, na versão em inglês ele fala... GTA, motherfucker! Não sei porque não dublaram isso, mas é engraçado o cara fazendo uma referência de outro jogo, não é não? GTA! E é óbvio que agora em diante eu vou chamá-lo de cara do GTA. Porém, ele quase foi de arrasta pra cima por se distrair com tetas zumbis. A cada cena que passa, isso parece mais uma paródia adulta. E o cara do mal, que não é importante, pois não é ninguém do jogo, tá de saco cheio e mandam ativar o Nemesis para triturar os Stars e testar o seu poder. Mas tá me zoando que a primeira aparição do patrão é essa fotinha de perfil sem vergonha. Estragou todo o suspense de ver o Nemesis pela primeira vez com uma fotinha da firma. É engraçado, pois essa é a primeira vez que estão ativando ele, porém alguém conseguiu tirar uma foto dele acordado. Aí tira de perfil porque esse é modo bonito, sim. Outra coisa é que o Nemesis está peladão na maca. Então eu adoro imaginar ele vestindo a roupinha de couro dele, tudo cuidadoso, pensando: porra, a galera vai adorar meu sobretudo de couro. As armas do Nemesis chegam de helicóptero no hospital e a galera do Carlos Redfield até vai checar. E dá pra ver um cara andando no fundo, mas agora eu não sei se é alguém da equipe de filmagem pra eu zoar ou se é outro zumbi precisando, sei lá, mijar. Então isso é um meio... Ups! Logo em seguida vemos que o cara do GTA encontrou os membros do Stars. E eles recriam aquele meme do "fale minha opinião gamer impopular". E não, aqui não tem Barry, Rebecca ou o grande Enrico. Enrico! Yeah? É tudo uns caras genéricos, tirando o sniper que tá lá em cima se divertindo a beça nos headshots alheio. E ouvindo os hits do verão num Discman, esse cara é maneiro. Eu sou o cara. Agora vamos assistir a terceira e última cena que você pode falar... Finos senhores! Mas que... porcaria é essa? O Nemesis aparece, ao estilão Exterminador do Futuro, chegando devagar, soltando fumaça pela boca. O Sniper entra em pânico só de ver o consagrado. Dá uns tiros, mas são inúteis, pois na visão do Nemesis dá pra ver que a vida dele mal saiu do 100%. Então ele puxa a clássica bazuca e BAM! E só de zoas ele ainda saca uma máquina destruidora. Ou minigun pros menos chegados. E só poda todos os Stars de uma vez só. E a cereja do bolo é... Stars. Olha lá, ele disse, ele falou a coisa, ele disse. Stars. Assistir isso na época foi extremamente surreal. Um personagem hiper fiel ao jogo, sendo super bem representado na tela. Paul Anderson é o criador de memes, mas quando ele quer fazer um monstro de borracha fiel, ele realmente faz mesmo. Eu gosto do Nemesis desse filme. Aliás, eu trouxe até algumas curiosidades sobre ele aqui. No jogo, o Nemesis usa bazuca e tentáculos pra atacar a Jill. Mas o pessoal do filme achou que os tentáculos ficariam meio cartunescos, por isso que deram a metralhadora pra ele. dele, que atira tão rápido que o ator até era empurrado pra trás. Outra coisa que eu acho meio cômica é que no final das contas era um ator alto, porém ele não é tão alto quanto o Nemesis do jogo. E a altura da Mila Jovovich também não ajuda, né? Porque ela também é alta. E aí ficaram os dois altos, porém o Nemesis acabou ficando baixinho perto dela. Por isso, na luta final, a câmera fica sempre de ângulo baixo e super perto pra disfarçar o tamanho dele. É, mas eu acho que ele é meio ruim de mira, porque os Stars ainda estão respirando aí no chão. Oh, olha só, tá pegando o jeito da coisa, hein? Ah, obrigado. A nossa webcomic Vida Longa Marinheiro, que conta a história emocionante do Major Wilson enquanto era jovem, está disponível para leitura gratuita no site Tapas. Mas se você é mais old school e quer a revista física, fique sabendo que estamos trabalhando nisso e as edições físicas já estão em pré-venda. Esse é um projeto de coração, criado e desenhado pela artista das nossas thumbnails dos vídeos. E é um lançamento de tempo limitado e estamos contando com o apoio de vocês para conseguirmos produzir as outras edições. Mas de qualquer forma, espero que vocês estejam gostando da história. Depois, a turminha da Alice recebe um telefonema do Dr. Ashford para ir salvar a filha dele na escola. E eu jurava que era o Dr. Birkin e a Sherry do Resident Evil 2, mas não, eles bizarramente se chamam Ashford, que é o nome daqueles gêmeos esquisitos do Code Verônica. Porém, no caminho, eles trombam com o patrão. E igual no jogo, aqui ele também detona o amigo da Jill. E a Alice já vai pra cima dele pra mostrar o quão foda ela é, pulando com um cabo de aço levantando ela. Ups! Mas o Nemesis é chato demais, e ela precisa fugir com ele indo atrás, quebrando paredes, igual no jogo. Enquanto isso, Jill é atacada pelo cara do Doom que virou zumbi. Essa não é a única coisa que eu tenho grande. E depois dessa inconveniência, eles encontram o carinha do GTA e vão pra escola resgatar a menininha. Na escola, eles decidem dar uma de Scooby-Doo e se separar para procurar pistas. E o cara do GTA sabe se virar, né? Mas a repórter é apenas uma civil. Eu nunca usei uma arma na vida. É muito fácil. Acerta na cabeça deles. Claro, é fácil. É só você não ser ruim, né? Me diz aí, como que ela se saiu? Se todo mundo tivesse andado junto, isso nunca teria acontecido. Parabéns, Jill. Você foi moleque. Pelo menos o cara do GTA só tomou o jumpscare de um esqueleto. E é resgatado pelo Chris Oliveira. Tem bastante resgate nesse filme, né? Jill encontra a menina, que milagrosamente tá viva. E acho zoado, pois ela capotou o Corsa e voltou pra escola tranquilinha. Quem em sã consciência faria isso? Mas enfim, logo em seguida elas caem na armadilha dos cachorros zumbi, que são os mesmos cachorrinhos bonitinhos do primeiro filme, usando roupinhas de sanguinho e carinha de dó. A Jill até consegue se defender, apesar de ser empurrada pelo cachorro antes dele chegar nela, né? Mas ela é tão figurante que ela é salva pelo Nikolai. Sargento Nikolai, a seu dispor. O vilão do Resident Evil 3, que aqui é um mocinho. Mas isso nem faz diferença, pois... Sargento Nikolai, a seu dispor. Isso parece cena de todo mundo em pânico. Agora, saca só a Jill tentando dar o último suspiro nesse filme. Ela tenta ser badass, deixando o gás aberto, sair toda poderosa, acender o fósforo daquele jeito maneiro dela, jogar sem olhar pra trás, mas o fósforo apagar todo brochado. Isso até parece cena de comédia. Quem que escreveu isso? Ah, o Anderson! Mas não tema, pois a Alice agora também fuma e joga o cigarro pra explodir os bichos. E a Alice rouba ainda mais a glória da Jill, protegendo a menininha e deixando a Jill apenas jogada de escanteio. Então, além dela roubar as kills da Jill, ela também rouba as reféns da Jill, não é? Eita mulher fominha, Deus me livre de jogar algum jogo cooperativo com alguém assim. A Jill nesse filme parece mesmo uma piada. Ela só é maneira por 2 segundos no comecinho do filme. Depois ela só é resgatada pelos outros e a Alice sempre vem roubando a glória dela, tentando ser mais maneira de um jeitão forçado. É tipo aquele seu amigo que na brincadeira quer ter o char mais poderoso. I have the power to have all the powers I want. That doesn't count, fat. A Jill ficou maravilhosa, mas realmente não deixaram ela brilhar. Pra interpretar a Jill, a atriz Sienna Guillory até comprou um PlayStation 1 com Resident Evil 3 e ficou estudando a personalidade e a movimentação da Jill. Tanto que nessa cena, ela anda com a mão na cintura pra imitar a Jill andando em Danger no jogo. E isso foi improviso dela. Ninguém mandou ela andar assim. E foi uma referência bem legal aos jogos. Bem diferente dos atores modernos, que nunca jogam jogos. Nesses casos, eu aposto que se fosse o personagem de um livro, os atores estariam lendo até a biografia do autor, não é mesmo? Tipo, o que será que aconteceu? A Mila Choco Crisps começou a namorar o Paul Anderson nessa época e viu que o roteiro dele teria outra mulher e ficou tipo... Quem que é essa piranha? É a Dilma, a personagem do jogo. Não gostei não, faz a Alice ser mais foda. Ou vai ter greve de sexo. Olha minha mulher, ela salva crianças, olha como ela é a melhor. Então revelam que a menininha, que não é a Sherry, está infectada tomando antivírus como se fosse cimegripe. Que estão numa lancheira de super-heróis da Umbrella. Ela espera o quê? Vai ter lancheira da hora, meu! Como que faz pra ter essa lancheira do Information Troopers? E a menina revela de onde vem o T-Vírus, que foi uma criação pra curar uma doença que eles têm na família, mas a Umbrella roubou a fórmula e fez o vírus de morto-vivo. Bem diferente dos jogos, que o velho só queria be a god. Assim todos se encontram, fazem um happy hour tomando as vacinas e saem para encontrar a carona pra fora da cidade. Chegando no prédio com o helicóptero pra vazar, Jill e Carlos Redfield vão por baixo na surdina e a Alice já tá lá em cima? Como que ela subiu? Quero fotos dessa rastejadora de paredes, Parker! Tu tá me zoando que ela subiu o prédio só pra descer correndo na parede? Isso é pastelão até pra 2004. Quando eu assisti esse filme na época, eu tava no cinema e eu juro que quando chegou essas cenas, eu tava quase entrando dentro do assento do cinema, pois fiquei pensando, o que que é essa mulher? Ela é tipo Goku? Saca? Tipo, tem os outros personagens, mas é sempre o principal que resolve os problemas. É tipo um protagonismo tóxico, ou algo do tipo, sei lá. Ela faz tudo isso pra lutar contra uns motoboys que tem aí. Sério, que a fantasia deles era só um capacete comum preto. E um deles até aparece com a viseira aberta e do nada aparece com ela fechada. Continuidade é pros fracos, né? Essas lutinhas me faz perceber a tara que eles tinham por quebrar pescoços. E fazem isso parecer algo extremamente fácil. É só virar o queixinho pro lado e pronto. E nessa luta a Jill não faz nada. Até o Chris Oliveira mitou com as faquinhas de Call of Duty. E a Jill só boiando aí. A pergunta realmente é: a Jill e o cara do GTA, os dois a 80 km por hora, quem fez menos coisa nesse filme? Mas eles descobrem que era uma e o vilão trouxe o Nemesis para um X1 com a Alice. Mas a Alice, sua feita na boca, que aparece e desaparece entre as cenas, não quer lutar e dá uma de Peter Parker aqui. Lute ou eles morrem. Quem disse que me importo? E quem disse que isso é problema meu? E o cara mata o cientista. Oh, não. Viu? Ninguém liga. E assim começa a lutinha de Mortal Kombat. Não dá pra ver nada aqui. É um monte de soco e câmera tremendo pra disfarçar o tamanho do Nemesis, como a Monique falou. E adoro que do nada... O cara do mal puxa duas faquinhas, sei lá que é isso. Mas pausa e olha essa composição, que incrível. O cara todo baraca aí no meio, a Jill desgostosa com a situação, toda pantanal querendo ir embora. Vai me embora daqui. E dois tio trocando ideia lá do fundo. Era pra eles ter aparecido assim? Ah, o que que vamos fazer depois disso? Espetinho e cerveja? Ah, fudi. Mas fazem o clichê de empalar o chavoso num ferro aleatório pra ganhar a luta e... Está sofrendo mutação. Quero ele no programa Nemesis. Oh, é, eu tinha esquecido que o Nemesis era esse brother do primeiro filme. É meio bizarro, mas eu não tenho nada contra no final das contas. Acabe com ele. Eu mandei acabar com ele. Agora saca só a versão em inglês. Finish him. Claro que isso é uma frase comum, mas não pode ignorar que o Paul Anderson que dirigiu o primeiro filme do Mortal Kombat, né? He said finish him. Então isso provavelmente é mais uma referência a outro jogo, fazendo a cena de luta ainda mais esquisita, pois não parece Resident Evil, parece Mortal Kombat mesmo. Apesar que depois isso também aconteceu no Resident Evil 7, então eu não sei mais o que devo pensar. Então o vilão fala que o Nemesis é um bicho defeituoso e a Alice é a evolução da raça humana e blá blá blá, já ouvimos isso milhões de vezes. Tipo no filme do Doom, né? E o Nemesis fica a pistolinha e vira o mocinho. Poxa, a Jill perdeu até essa kill. You want stars? I'll give you stars. Nossa, essa Jill não formou nada nesse filme, pelo amor de Deus. Na bagunça, o vilão vai pro helicóptero e o cara do GTA tá lá e dá um socão na boca dele. Porém, ele dá um soco com a mão esquerda e acerta com a mão direita. Ups! Então chega um monte de helicóptero e eles fazem a clássica cena do helicóptero atirando na mocinha correndo, que a Claire fazia no Resident Evil Code Verônica. A Alice é tão gulosa que já tá roubando cena de personagem que ainda nem apareceu. Nemesis enfesado derruba um dos helicópteros e é esmagado. Isso mata ele. Jeito murcho de partir, hein? Eu fico cagado das ideias como humanizar o fucking Nemesis e fazem a gente sentir dó dele. Eu só perdoo e sinto dó porque ele realmente tá bonito nesse filme. Maravilhoso. Então o míssil que tava vindo pra cidade chega e tira Raccoon City do mapa. E tudo se parece muito com o jogo. Claro que não tem o mesmo peso emocional, pois lá a gente vê cenários icônicos se desintegrando. Mas ainda assim é uma cena bem pesada, pois literalmente é uma cidade subindo no mapa. E os mocinhos conseguem escapar da explosão de helicóptero, porém lá dentro uma chave inglesa, sei lá o que é isso, apenas voa do nada e acerta a Alice, mó estilão premonição. E ao clássico Resident Evil, eles capotam o helicóptero e a Alice morre, entre aspas. Os cientistas da Umbrella a encontram e ela tá mega viva, pois em uma cena ela tá de olhos fechados e na outra de olhos super abertos. Até piscando durante a transição. É meio difícil de ver, mas tá aí a piscadinha de leve. Depois passa um tempo, os acontecimentos de Raccoon City são encobertos pela mídia e culpam sobreviventes por espalhar absurdos. E a Alice tá num aquário com os cientistas revivendo ela. Que isso, remake do Quinto Elemento? Até ela acordando pela dona com amnésia, falando tolices, é igual no Quinto Elemento. Ai, é zoado, pois a Mila que tacou foda-se mostrou tudo mesmo. Olha minha mulher, caralho, eu quero que vocês olhem! Mas ela logo se lembra quem ela é, faz Kung Fu nos cientistas e mata um cara através da câmera. Era de vigilância, igual o Darth Vader fazia. Não sabia que o T-Vírus era os midi-chlorians do Star Wars. Eu não costumo usar essa palavra, mas essa cena por si só é cringe pra caramba, ou vergonha alheia. Ela fazendo pose de feliz e o cara sofrendo sozinho. Me dá até arrepio de tão brega que é. E não tô zoando, essa é praticamente a minha reação quando assisti essa cena no cinema. Enquanto isso, eu quero saber, cadê a Jill? Sabe, cadê a mulher que a gente joga no jogo? Bom, aqui está ela, disfarçada de Trinity do Matrix. Era moda naquele tempo. Falando que vai levar a Alice embora. E o filme termina com aquele cara do Game of Thrones ativando a Alice igual o Nemesis. Programa Alice ativado. Dá pra se decidir, é Alice ou Alice? E a música ficando sinistra, enquanto a tela vai se distanciando, mostrando os satélites no espaço. Cininha legal, que eu até me baseei pra fazer aquela cena da primeira vez que o Bob da Vinette apareceu nos FFGs. Mas essa ceninha tentando hypear pra uma sequência caiu de cara no chão. Não se compara ao hype que foi o final do primeiro filme. Esse final apenas garantiu pra gente que o próximo filme teria ainda mais Alice Overpower. E pela ceninha da moto levitando, já sabemos que as sequências não tem mais vergonha na cara. É, e esse foi Resident Evil Apocalipse. E é, ele é um dos melhorzinhos da série, porém só na primeira metade. É meio estranho reclamar que Resident Evil tá pulando o tubarão com personagens overpowers hoje em dia, pois os próprios jogos também ficaram assim depois. Mas assistir isso na época, que o jogo mais recente era o Code Verônica, que os personagens eram mais simples e não davam mortal de costas ainda, foi um tapa na cara ver cenas como essas. O filme não era mais de medo com atmosfera pesada e atenção com zumbis, isso virou um filme de ação, mais pra Charlie's Angels ou Missão Impossível. E é engraçado, pois parece que até a própria Mila reclamou que o estúdio os forçou a fazer um filme mais focado em ação, mas acho que ela logo se acostumou, né? O que me azucrina das ideias é que acredito que os jogos começaram a desandar também graças ao sucesso desses filmes. A gente geralmente fala, ai, não souberam adaptar, como a Capcom permitiu isso, estragaram Resident Evil, mas eu aposto que a Capcom tava adorando isso. Como já mostrei, eles até pegaram ideias dos filmes e levaram pros jogos. E hoje em dia tem até o DLC da Mila, do Monster Hunter, por exemplo. Mas o que pesa nesse filme mesmo é o desrespeito com os personagens. Carlos Oliveira não tem nada a ver com o jogo. O Nikolai, mocinho. Ashford, já desperdiçado e de quebra substituindo Birkin. E a pobre Jill, a personagem em si tá ótima. O figurino dela, o jeitão forte da Jill tá tudo perfeito. Porém, ela teve que dividir cena com Dwayne Johnson de saia, fazendo a Jill não ter momentos pra respirar. Ela só serve pra fazer pose e vender ingresso. E não é porque o filme veste a carapuça e se zoa com a Jill tretando com a Alice que anula o nosso desgosto por terem destratado ela. Poxa, a Jill e o Nemesis nem interagem um com o outro nesse filme. Os dois rivais do maldito jogo que isso foi baseado nem se conhecem aqui. É tipo Goku e Vegeta nem se conhecer num filme, pois tem outro cara mais importante no meio. Quer fazer um filme do seu personagem original? Tudo bem, pode fazer, mas também não faz ele pisar no pé dos personagens clássicos da série que você tá adaptando. Bom, e esse foi mais um capítulo da nossa saga dos filmes do Resident Evil, que estão apenas começando, né? Como que você aguenta isso, Monique? Olha, é um amor incondicional. Eu continuo amando mesmo sem receber um bom dia. É, deve ser tipo isso mesmo. Bom, se você gostou desse vídeo, dê o seu like nele e se inscreva no canal se caso não for inscrito. E também veja os outros vídeos do Freaking Pause pra TV que aparecem aí pra você de vez em quando. E também se inscreva no canal da Monique, do Resident Evil Database, pois é ela que realmente gosta de Resident Evil aqui. Bom, me sigam pra ficar por dentro das novidades e curiosidades de Resident Evil. Inclusive, tem até filme novo vindo aí, mas esse é de animação. Ai, quando que isso vai parar? Tem muitos filmes pra assistir ainda, então até lá, eu sou o Ciro Wilson e a gente se vê no próximo review. Se cuidem!